O amor é maior que a dor de estar assim do seu lado. Viver é quase que morrer pra poder sentir seu abraço. Alguém mais.